Capítulo 7. Então recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, assim diz o Senhor soberano a Israel. Chegou o fim. Para onde quer que vocês olhem, norte, sul, leste ou oeste, sua terra está acabada. Não resta esperança, pois lançarei minha ira contra vocês. Eu o chamarei para prestar contas de todos os seus pecados detestáveis. Não os pouparei nem terei piedade. Darei a vocês o que merecem por todos os seus pecados detestáveis. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor soberano. Desgraça após desgraça se aproximam. Chegou o fim. Finalmente chegou. Sua condenação os espera. Ó povo de Israel, já amanhece o dia de sua destruição. Chegou a hora. O tempo da aflição está próximo. Nos montes se ouvem gritos de angústia, e não de alegria. Em breve derramarei sobre vocês minha fúria, e contra vocês lançarei minha ira. Eu os chamarei para prestar contas de todos os seus pecados detestáveis. Não os pouparei nem terei piedade. Darei a vocês o que merecem por todos os seus pecados detestáveis. Então saberão que eu, o Senhor, os feri. O dia do juízo chegou. Sua destruição os espera. A vara da perversidade brotou. Sim, o orgulho do povo floresceu. Sua violência se transformou numa vara que os castigará por sua maldade. Nenhum dos orgulhosos sobreviverá. Toda sua riqueza e prestígio desaparecerão. Sim, chegou a hora. Este é o dia. Que os compradores não se alegrem, nem os vendedores se entristeçam, pois todos eles cairão sob a minha ira ardente. Ainda que os comerciantes sobrevivam, jamais voltarão a seus negócios, pois a profecia contra o povo não mudará. Ninguém cuja vida é corrompida pelo pecado se recuperará. A trombeta convoca o exército, mas ninguém sai para guerrear, pois minha fúria está contra todos eles. Fora da cidade há guerra, dentro dela, doença e fome. Quem estiver fora dos muros será morto pela espada do inimigo. Quem estiver dentro da cidade morrerá de fome e doença. Os sobreviventes que fugirem para os montes gemerão como pombas, por causa de seus pecados. Suas mãos ficarão fracas, e seus joelhos, frouxos como água. De pano de saco se vestirão e ficarão cobertos de horror. Rasparão a cabeça em sinal de tristeza e remorso. Jogarão seu dinheiro na rua. O lançarão fora como se fosse lixo. Seu ouro e sua prata não o salvarão no dia da ira do Senhor. Não os saciarão nem os alimentarão, pois sua ganância só os faz tropeçar. Tinham orgulho de suas lindas joias, e com elas fizeram ídolos detestáveis e imagens repugnantes. Por isso farei que todas as suas riquezas se tornem repulsivas para eles, e as entregarei como despojo a estrangeiros, às nações perversas, e elas as profanarão. Desviarei deles meu olhar quando ladrões invadirem e profanarem minha terra preciosa. Preparem correntes para meu povo, pois o sangue de crimes terríveis cobre a terra. Jerusalém está cheia de violência. Trarei as nações mais cruéis para ocuparem suas casas. Acabarei com o orgulho dos poderosos e profanarei seus santuários. O terror tomará conta do povo. Buscarão a paz, mas não a encontrarão. Virá uma calamidade após a outra, um rumor após o outro. Buscarão sem sucesso uma visão dos profetas. Não receberão ensinamentos dos sacerdotes, nem conselhos das autoridades. O rei e o príncipe ficarão desamparados e chorarão de desespero. As mãos do povo tremerão de medo. Trarei sobre eles o mal que fizeram a outros, e receberão o castigo que tanto merecem. Então saberão que eu sou o Senhor.